toda honra, toda glória, toda graça, todo louvor sejam dadas ao Senhor Jesus. Amém? Nós estamos num culto de ensinos bíblicos, mas tornou-se um culto tão festivo, tão alegre, e nós estamos felizes com isto. Queremos avisar o conjunto Divina Luz, a mocidade, que logo após a mensagem, os irmãos estarão louvando o nome do Senhor. A igreja que vai para o céu, onde está? Amém? Glória a Deus. Nós estamos nos preparando para subirmos ao encontro de Jesus. Queridos irmãos, dando sequência aos ensinamentos bíblicos que iniciamos no livro de Neemias, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 4 de Neemias, lendo do versículo 10 até o versículo 23. Uma leitura bastante extensa, mas vamos ler esse texto sagrado. Nós iniciamos lendo esse texto já na outra semana. Já falamos 3 vezes nesse texto, porque ontem também falamos sobre ele, e vamos dar sequência aqui. Neemias capítulo 4, verso 10 a seguir. Nos diz o texto sagrado: e disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, para por detrás dos muros e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, como as suas espadas, e com as suas lanças, e com seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e aos restos do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças e os escudos e os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Repetem comigo essa frase: o nosso Deus pelejará por nós. Vamos juntos? O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. A metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Aleluia. Glórias ao Senhor. Eu quero repetir o verso 14. Você que tem a Bíblia aberta ainda, acompanhe a leitura aí com os seus olhos, com o raciocínio. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e peleja pelos nossos irmãos, pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Amém e amém. Estejam assentados, amados. Queridos, quando Deus colocou no meu coração essa meditação aqui nesse livro, eu comecei a extrair daqui muitas lições, lições importantes para a vida prática, para a vida do dia a dia. E nós estamos na casa do Senhor, estamos lutando pela obra de Deus. E nós estamos falando sobre a reedificação dos muros. E convido os irmãos nesta noite para que acompanhem na mensagem breve que temos. Não vou delongar esta noite, mas na mensagem breve que temos, acompanhem para que veja que os irmãos estão ou não reconstruindo os muros espirituais em volta de você, em volta da sua família, em volta dos seus filhos, em volta da sua casa, em volta dos seus irmãos, em volta das mulheres, se estão realmente construindo os muros espirituais. Nós vivemos num tempo em que as inversões de valores têm sido grandes. Aquilo que antigamente não era pecado e que era pecado antigamente, hoje não é pecado. Aquilo que antigamente era errado, hoje é certo. Aquilo que antigamente nós não fazíamos por temor a Deus, hoje não tem mais o temor de Deus. Aquilo que antigamente nós repugnávamos, hoje parece que estão abraçando. Tudo aquilo que nós jogamos fora, parece que estamos buscando de volta aquelas ruínas que nós jogamos fora. Mas quando eu convidei os irmãos para reconstruirmos os muros, é para ver como estão os muros espirituais da nossa vida, para ver se eles estão fendidos, para ver se eles estão realmente construídos ou não, para ver se o inimigo pôs fogo às portas dos nossos muros. E vamos colocar as portas nos lugares, vamos colocar então os muros nos lugares, vamos reconstruir os muros espirituais, porque Cristo está voltando para buscar a sua igreja e nos levar à glória celestial. Há um momento, nós estamos vivendo no tempo do não tem importância. Mas isso não tem importância. Isso fulano faz, Beltrano também faz, a igreja fulano faz, a igreja Beltrana é assim, amados. Mas a igreja lavada pelo sangue de Cristo, ela vive pela palavra de Deus, pela bondade do Senhor. Vivemos segundo a palavra do Senhor, observando aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que Deus nos orienta a fazer. Neemias, ele estava na fortaleza de Suzã, e de repente chegou o seu irmão Anani, e disse, conversou com Neemias, e Neemias perguntou: escuta, como estão os nossos irmãos, as famílias que ficaram em Jerusalém? Porque Neemias, ele nasceu, amado, não lá em Jerusalém, ele nasceu no cativeiro. Ele não conhecia aos seus olhos aquela situação lá. Ele conhecia pelos ouvidos, porque os seus pais contaram, os seus irmãos falavam a respeito do que havia acontecido em Jerusalém. Por certo, os seus pais diziam: olha, Neemias, Jerusalém, uma cidade linda, uma cidade bonita. Lá em Jerusalém estão os tronos de Davi. Em Jerusalém, o templo de Salomão. Jerusalém é o lugar onde nós subíamos para adorar a Deus. Jerusalém é o lugar onde nós estávamos cantando louvores ao Senhor. E um dia, Neemias, nós fomos pegos pelo exército inimigo e fomos presos, levados ao cativeiro. Nós não tocávamos mais as nossas harpas ficaram penduradas no salgueiro, não podíamos louvar a Deus, não tínhamos liberdade de louvar o nome do Senhor. Ele conhecia essa história, ele sabia que os seus pais haviam passado tristezas porque não louvavam o nome do Senhor. Não é igual hoje que nós temos liberdade de louvar, de cantar e glorificar o nome de Jesus. Só não canta na igreja quem não quer, porque a Orquestra Raifa tocou aqui hinos maravilhosos e você perdeu a oportunidade de cantar. Mas se você quiser louvar a Deus, cante louvores ao Senhor. Eles não tinham essa oportunidade no cativeiro. Então, quando Neemias ouviu isto, ele começou a entristecer. Ele era copeiro do rei, aí ele foi servir ao rei, e quando ele chegou perante o rei para servir, o rei olhou para ele e disse: o que está acontecendo com você, Neemias? O que eu estou vendo em você não é enfermidade, você não está doente, deve ser uma tristeza de coração. Ele disse: como eu não vou me entristecer sabendo que a minha cidade, onde estão o sepulcro dos meus pais, ela foi queimada a fogo, as portas queimadas, os meus irmãos passando necessidade, sofrendo, eu estou triste realmente por isso, rei, eu estou triste. Irmãos, nós devemos nos entristecer por aqueles irmãos que não obedecem a palavra, que não andam segundo a vontade de Deus. Devemos nos entristecer e pedir: Senhor, tenha misericórdia, nos revista de autoridade, de poder, de força, de graça, para anunciar para eles que Jesus ainda os espera, porque Jesus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento e conheçam a verdade. Neemias estava triste, e Neemias era um homem de oração. Sabe o que ele fez? No capítulo 1, no verso 4, a Bíblia está nos dizendo: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Queridos irmãos, vamos observar como estão os muros da nossa vida, como estão os muros que nos cercam. Vamos observar como estão as portas que fecham para que o pecado não entre, para que o pecado não chegue em nós, para que a maldade não nos atinja. Vamos ver como estão as portas. Será que estão edificadas? Será que estão queimadas? Se estão edificadas, glórias a Deus. Mas se estão queimadas, vamos reconstruí-las. Vamos tapar as brechas e o Senhor nos ajudará. E a igreja estará cada dia mais lavada no sangue do Senhor Jesus Cristo. A igreja estará cada dia mais firme, servindo ao nome do Senhor. Aí no verso de número 5 do capítulo 1, e disse: ah, Senhor Deus, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do seu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecaram contra ti. Também eu e a casa do nosso pai pecamos. Ele se colocou junto, amados. É hora de nós começarmos a ter misericórdia daqueles que andam errantes, daqueles que não obedecem. É hora de jejuarmos, é hora de chorar e pedir: Senhor, tenha misericórdia, Deus do céu, Deus que ouve, Deus que vê. Olha, Senhor, estamos jejuando, chorando, lamentamos, porque não queremos que ninguém vá para o inferno, mas queremos ver, Senhor, aqueles que dentro da tua casa muitas vezes te louvam, muitas vezes cantam, tocam, pregam, te servem, estão no templo, mas ainda não são salvos, falta-lhes a obediência. Senhor, ouve e toca nesses corações, toque nessas vidas. Rabachacanda Ramanashe Convenelhas, aleluia. Precisamos ter compaixão dessas vidas. Precisamos ter compaixão, queridos irmãos. Vivemos num tempo de falta de temor, falta de obediência. As pessoas não respeitam os pastores da igreja, não respeitam os dirigentes, fazem como quer. Ainda de cara dura, às vezes chegam e retrucam seus líderes. Falta o temor de Deus, mas glórias ao Senhor, porque eu vejo uma igreja lavada no sangue de Jesus, glorificando a Deus, exaltando o Senhor, buscando a graça de Deus, servindo melhor ao Senhor. Sejam firmes, meus irmãos, sejam constantes, meus irmãos, sejam abundantes, meus irmãos, na obra do Senhor, e terá recompensa na glória celestial. Neemias, ele lamentava essa situação. Ele chegou e pediu ao rei para que ele retornasse, que ele voltasse o melhor, para que ele fosse à sua terra. e pediu ao rei que o rei lhe desse algumas pessoas para que o acompanhassem. E o rei lhe deu alguém para ir com ele. E ele chegando, quando ele sai da fortaleza de Suzã, ele pediu carta ao rei para que por onde ele passasse apresentasse aquela carta, para que as pessoas e aquelas províncias pudessem deixar que ele passasse tranquilo. E pediu ainda ao rei que o rei lhe desse condições para que ele pudesse chegar diante das guardas florestais e pedir madeira para reconstruir as portas. E o rei atendeu o seu pedido. Amados, vamos pedir ao rei. Vamos pedir ao rei que nos dê carta. Senhor, nos dê uma carta, e essa carta, Senhor, que esteja escrita no meu coração, que esteja escrita na minha vida, que esteja escrita na minha alma. Eu quero a carta escrita na minha alma, no meu espírito, para onde eu passar, as portas possam se abrirem, e alguém vê em mim, Senhor, a misericórdia, a tua graça, que alguém não venha me barrar, mas para onde eu caminhar, Senhor, alguém possa ver em mim a tua glória, Senhor. Vamos pedir ao rei, ó Senhor, dá-nos também, Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia, para que possamos ter condições de reconstruir, Senhor, reconstruir as portas queimadas, reconstruir os muros fendidos. Deus procura um homem que está na brecha. Deus quer um homem, uma mulher que esteja na brecha, trabalhando, lutando para reconstruir os muros que estão fendidos. Hoje está entrando o modismo na igreja. Tinha parado, mas agora está entrando. Pessoas dizendo, eu vou anestesiar. E a pessoa do mundo cai, todo mundo. Vou anestesiar, cai, levanta, o que você viu aí? Nada aconteceu. Irmãos, está voltando o modismo disso aí. Eu já preguei e vi pessoas caindo, mas cair, lá não que eu estendi a mão para ele cair, não que eu mandei ele cair, não que eu pedi Deus para derrubar, não. Ele caiu, levantou, glorificando e dizendo: Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha vida. Mas hoje está um modismo por aí. E alguém está dando valor naqueles que chega, receba ele, cai. Amados, vamos ver a palavra de Deus, o que ela nos diz. Vamos ver, será que não são muros fendidos? Será que não são muros que estão quebrados? Será que não são portas queimadas? Vamos abraçar a palavra de Deus. Se você cair, caia pela palavra e receba a renovação, receba a vida, receba a força para viver. Aleluia. Vamos pedir, rei, me dê, ó rei celeste, condições materiais para reconstruir os muros. Oh, aleluia. Eu sinto o mover do Espírito Santo. Queridos obreiros unânimes, vamos fazer a obra de Deus. Queridos obreiros, juntos, vamos abraçar e vamos abrir os olhos, vamos abrir a mente, vamos pedir, Senhor, dê à igreja o dom, o Espírito, Senhor, de visões, das revelações, dê, Senhor, a nós, Senhor, o dom de discernir os Espíritos. Nós precisamos de dons espirituais na igreja. Nós esperamos de dons espirituais. Aleluia. Eu fui pregar em uma igreja no norte do estado, anos atrás. Era um congresso de jovens, aproximadamente uns 5 anos atrás. Preguei naquela igreja, Jesus salvou, Jesus batizou com o Espírito Santo, Jesus renovou, houve profecias na igreja. Foi uma coisa gloriosa o que Deus fez. Deus abençoou grandiosamente. Eu voltei todo feliz para casa. Porque Jesus salvou. Irmãos, não tem maior alegria do que a gente pregar e ver Jesus salvar. Jesus batizou no Espírito Santo. Jesus renovou. Jesus usou alguém em profecia. Eu voltei feliz. Mas tal foi a minha surpresa quando, passados uns dias, encontrei o pastor daquela igreja e outros daquela igreja. E na cara limpa, desculpe essa expressão, me disseram assim: é, pastor, a nossa igreja não ficou muito feliz com o trabalho realizado lá. É, irmão, não ficou, por quê? É o seguinte, porque lá havia passado alguns pregadores, têm pregado nos congressos, e eles, aqueles pregadores, o povo pula, o povo corre, o povo cai, e o irmão não fez ninguém correr, não fez ninguém pular, não fez ninguém cair, e então o pessoal não ficou satisfeito, não. Eu falei: irmãos, quantas almas se renderam para o Senhor lá? Ah, pastor, foram mais de 10, e elas estão firmes, sim, 8 delas se batizaram. Eu falei: e daí, irmão, não estão felizes com isto? E aqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo, estão falando em línguas? Estão. Não estão felizes com isso? Você quer que a pessoa pula, cai e saia rolando? Amados, tem pessoas nisso, é o modismo, mas a palavra de Deus, ela é gloriosa. Ela quer que eu e você sejamos cheios da palavra, cheios da bênção, cheios da graça, e vivamos na obediência à palavra do Senhor. E quando foi no ano passado, eu fui convidado para ir naquela igreja novamente. Falei: uai, o que esse povo quer? Me convidar para ir nessa igreja outra vez? Falei: pastor, eu não vou, mas havia mudado de pastor. E eu fui naquela igreja. Cheguei naquela igreja, congresso de jovens. E o jovem que era coordenador já não era mais aquele, eram outros. E eu cheguei naquela igreja e fiquei sem saber o que eu ia pregar. Porque na outra vez eu preguei, Jesus batizou, Jesus salvou, mas eu não fiz o povo pular, eu não fiz o povo correr nos corredores. Eu cheguei naquela igreja, abri a minha Bíblia e disse: irmãos, o que é que vocês querem aqui? Vocês querem a palavra de Deus? Ou vocês querem um barulho oco para as pessoas correrem e pular e depois terminar o culto ficar a mesma coisa? Vocês querem ver Jesus batizar com o Espírito Santo, ou querem ver o povo saltar, cair e depois ficar do mesmo jeito? Vocês querem um alimento sólido, ou querem um alimento aí vazio, vento que só enche a bexiga e fura e nada mais? Aí aqueles irmãos: queremos a palavra de Deus. Eu falei: então comece a receber a palavra do Senhor. E comecei a pregar naquela noite. Eu disse: eu estou aqui como um profeta de Deus. Glórias ao nome do Senhor. E quando preguei a palavra do Senhor, pessoas vieram na frente, reconciliando e confessando os seus pecados, e foram lavadas no sangue do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Precisamos consertar os muros. Precisamos consertar os muros. No capítulo 4, ou até no versículo do capítulo 2, não vou ler, no capítulo 3, apareceram três pessoas que eu já citei o nome deles aqui no outro culto que nós tivemos. Aqui apareceu o Sambalate, apareceu o Tobias e apareceu o Gessem. Apareceram esses homens para contrariar a vontade de Neemias e dos homens de Deus. Neemias primeiro fez uma busca. Ele deu uma olhada na cidade para ver o que estava acontecendo. Obreiros do Senhor, precisamos pedir que Deus nos dê visão e olhar. Igreja do Senhor, você precisa, minha irmã, meu irmão, ter a visão e olhar o que está em volta de você. Não concordar com esse mundo, não conformar com esse mundo, não conformar com as coisas terríveis daqui, não conformar com isto, mas buscar a palavra de Deus. Ajude alguém. Judas disse que nós devemos arrebatar alguém do fogo, aborrecendo, portanto, a roupa manchada pela carne, aborrecendo isto, a carnalidade, aborrecendo o mundo, o mundanismo, e salvar alguém do fogo. Esses três homens, eles lutaram para que ali o profeta de Deus não pudesse fazer a obra do Senhor, mas ele orou, porque Neemias era um homem de oração. Aí no capítulo 4, verso 9, veja: porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, e de dia e de noite, por causa deles. Precisamos pôr uma guarda, irmão, pedir que o Senhor nos guarde contra aqueles que maldizem da obra do Senhor, contra aqueles que não querem viver segundo a vontade de Deus. Senhor, coloca um guarda, Senhor, coloca, Senhor, e Deus vai colocar e vai nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele prosseguiu, amados, quando nós lemos lá no verso de número 16, nos diz: e sucedeu que, desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha lança, e os escudos, os arcos e a couraça, e os chefes tinham por detrás de toda a casa de Judá. Todos estavam ali, todos estavam armados, prontos para combater com o inimigo. Vamos nesta noite também nos armar. Você que canta, você que toca, você que prega, você que glorifica, vamos nos armar. A Bíblia diz o seguinte: esteja os altos louvores na sua garganta, mas não a parte da espada de dois fios nas suas mãos. Não, vamos armar, vamos estar armados, vamos olhar para Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Você leia na sua casa depois, nós não vamos ler porque eu já estou parando. Você leia na sua casa, tome a couraça da justiça, pegue as armaduras de Deus, cinge o seu lombo com o cinto da verdade, calça os pés na preparação do evangelho da paz, coloca o capacete da salvação, usa o escudo da fé, usa a espada do Espírito, sobretudo orando, esteja armados, porque o inimigo está aí, rondando como leão, buscando a quem possa tragar, mas resistiu firme na fé, ele fugirá de vós, ele fugirá de vós, ele fugirá de vós, ele fugirá de vós. Aleluias, aleluias, glórias ao Senhor. Mas eu quero voltar lá no versículo de número 14. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, não os temais. O inimigo está rugindo, o mundo está violento, o pecado está à porta, mas não temais. Sobre ti está o sangue de Jesus, sobre ti está a unção do Espírito Santo. É tão somente não conformar com este mundo. Eu quero fazer um apelo. Quantas Bíblias nós temos aí? Vamos ver. Vamos ver quantas Bíblias, glória a Deus. Balance a sua Bíblia assim, olha, a espada do Espírito, encoste ela no peito, encoste ela no coração, e diga comigo: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia! Guarde a palavra de Deus no coração. Viva a palavra de Deus. Deixa eu continuar o verso 14. E dizendo: não temais, lembrai-vos do Senhor. Não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. E pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Pelejem pelos vossos irmãos, meus irmãos. Pelejem pelas vossas casas. Pelejem pelas vossas famílias. Lutem por elas. Batalhem por elas. Porque o Senhor é aquele que está conosco para nos dar a sua misericórdia. Glórias ao Senhor. O verso 18. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: grande extensa é a obra, e nós estamos apartados um dos outros, longe do muro, longe um dos outros, mas ao ouvir o toque da trombeta, reúnam, e estejamos juntos, esteja conosco, porque o nosso Deus pelejará por nós. O nosso Deus pelejará por nós. Ele peleja por nós. É Ele quem nos dá a vitória. É tão somente sermos fiéis, tementes, obedientes à palavra de Deus. Não afaste dessa palavra, meu irmão. Não afaste dessa palavra, minha irmã. Eu quero vos pedir para ficar em pé. Não afaste da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Coloque-a no seu coração. Viva a palavra de Deus. Não critique o teu irmão. Não zombe do teu irmão. Não fale mal do teu irmão. Não diga palavras torpes. Não, não bote os teus olhos naquilo que não convém. Busque a Deus. Peça ao Senhor: unja os meus olhos com colírio. Unja os meus ouvidos, Senhor. Unja o meu polegar direito. Unja a minha orelha orelha direita, unge o polegar do meu pé, unge a minha cabeça com óleo, faça o meu cálice transbordar, para que eu viva a palavra nesse mundo tenebroso, nesse mundo de trevas, que eu possa brilhar como luz. Faça essa oração e Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar graça. Ah, amados, quantas pessoas que não vêm ao culto de terça-feira, porque, eu não vou no culto de terça-feira, porque no culto de terça-feira, tem uma palavra pesada. A palavra de Deus não é pesada. Jesus Cristo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Glórias ao nome do Senhor. Não é pesada, ela é a espada para cortar o pecado, para cortar a ignorância, para cortar a desobediência. Ela é a espada, mas aquele que obedece a palavra de Deus está ungido pelo poder, ungido pela graça, debaixo do sangue de Jesus. E quanto mais se fala daquilo que é bom, ele está glorificando, dizendo: fala mais, Jesus, fala mais, fala comigo, fala na minha vida. Meu irmão, minha irmã, se você precisa de uma bênção, vem à frente agora. Se você veio para buscar a bênção de Deus, uma vitória, quem sabe para o seu lar, quem sabe para a sua família, para o seu parente, para alguém, para um colega, para um amigo, para a sua própria vida, na sua empresa, no seu trabalho, sai do teu lugar e vem à frente. Enquanto isto, o grupo pode se preparar aqui, de jovens lá da Vila Ruth para louvar. Vem aqui à frente, Deus quer te abençoar, Deus quer te usar, Deus quer te dar força, Deus quer te dar graça. Aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia. Amados, quantas pessoas que estão aí: não, eu canto, eu sou salvo, será que é mesmo? A Bíblia diz que o desobediente não entra no reino dos céus. Eu sou salvo, aí eu faço isso, assim, eu vou na igreja, eu canto, eu toco, eu prego, eu faço até evangelismo. Há 2 anos atrás, uma jovem senhora me procurou, de uma das nossas congregações, até falei com o seu pastor depois. Aquela moça chegou e disse: pastor, eu tinha dado um estudo sobre conhecimento de Deus, e ela estava na igreja. Ela chegou e disse: pastor, continua falando, pastor, a respeito de conhecer a Deus. Eu falei: por quê? Ela falou: eu vim pedir para o senhor continuar falando isto, porque, pastor, eu pertenci ao grupo de evangelismo da minha igreja. Nós saíamos fazendo evangelização, eu distribuía folhetos, eu cantava no grupo, eu falava, quantas vezes até preguei, mas eu não conhecia Deus. Eu não conhecia a Deus. Eu ia na igreja, coisa maravilhosa, saía dali, acabava tudo, eu estava vazio de tudo, não conhecia a Deus. Por eu não conhecer a Deus, disse ela, a minha mãe, disse ela, os meus pais me orientavam, me chamavam atenção, procuravam me ajudar, mas eu era desobediente porque não conhecia Deus. Sabe o que aconteceu, pastor? Eu caí nas garras de um moço não crente, e com ele eu acabei no fim tendo um filho, sendo uma mãe solteira. Paguei um preço terrível, pastor. Sofri muito, fiquei desviada da casa do Senhor. Fiquei desviada por mais de 4 anos, mas eu retornei, pastor. E hoje eu conheço a Deus. Hoje eu sou casada, tenho meu esposo, pastor. Vivo feliz, pastor, porque hoje eu conheço a Deus. E ontem, quando o senhor pregava, dizia ela, Deus falou comigo, diga para o pastor, para falar mais na igreja, sobre conhecer a Deus. Porque ela disse, igual eu creio que tem muitos na igreja, não estou julgando ninguém, disse ela, mas eu creio que tem alguém que precisa conhecer a Deus. Amado, é verdade isto. Às vezes estamos aqui, e às vezes tem pessoas que não conhecem a Deus, até levantam as mãos, até glorificam, mas não conhecem. Quem conhece a Deus faz a vontade de Deus. Quem conhece a Deus vive a palavra de Deus. Quem conhece a Deus não tem prazer em errar, não tem prazer em pecar, não tem prazer na desobediência. Quem conhece a Deus tem prazer na palavra e diz: Senhor, santifica a minha vida, porque eu quero ir morar na glória celestial. Aleluia, aleluia. Você que não é crente, quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão. Tinha uma pessoa no momento da apresentação, quem sabe você veio hoje para se entregar para Jesus. Dê um sinal a uma pessoa para Jesus. Nós queremos orar ao seu favor. Jesus te ama e quer te salvar. Ele morreu por você. Minha senhora, meu senhor, moço, moça, Jesus morreu por você. Há uma pessoa para Jesus. Eu quero pedir aos obreiros a gentileza, com todo respeito, pedir aos obreiros que façam imposição das mãos enquanto o grupo vai louvar a Deus. Nós vamos ficar intercedendo aqui. Faça oração, feche os seus olhos, igreja, enquanto o grupo canta. Ore, interceda por essas pessoas que aqui vieram à frente. Deus conhece o coração e a necessidade de cada um. Deus sabe o que é que você precisa, meu irmão. E se você veio crendo, você vai receber a bênção. Reconstrua o muro. Reconstrua o muro. Antes que o grupo canta, antes que o grupo cante aqui, Deus está dizendo ao meu coração que há um casal aqui que não está vivendo bem. Está vivendo em briga, em confusão, em uma situação difícil, pronto a se separar, prestes a se separar. Mas Deus está dizendo: humilha-te hoje, conserta a fenda desse muro e eu te darei vitória, está dizendo o Senhor. Busque a Deus, humilha, arrepende-te, humilha e Deus vai te abençoar. Se você ficar com vergonha de vir à frente, agora, enquanto os irmãos fecham os olhos, ninguém está olhando para você, se dirija de onde você estiver, venha, e Deus vai te dar vitória. A tua vitória está na tua humilhação, em você se humilhar. Não viva assim. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, e não quer que você vive assim, não quer que você vive desta maneira. Aleluia, glória a Deus. Jesus te ama. Igreja, fecha os olhos, interceda agora. Interceda. Jesus te ama, meu irmão, minha irmã. Não fique assim. Não fique assim. Não viva de aparência. Não. Jesus quer te abençoar. Jesus quer te ajudar. O grupo pode cantar, a igreja orando. Orando, igreja, orando. Os obreiros impondo as mãos. Aleluia. Com a imposição de mão você vai recebendo a bênção. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Coral e orvalho de irmão, se puder cantar um louvor depois. Glória a Deus. Aleluia. Receba a bênção. É dia de milagre. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jeová, glórias ao Senhor que vive para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Vão recebendo a bênção aí. Vai recebendo a bênção, vai recebendo a graça, vai recebendo a unção, vai recebendo a cura, o milagre na sua vida. Aleluia. Glória a Deus, vai recebendo a graça, a imposição das mãos, cura os enfermos em nome de Jesus, resolve os problemas em nome de Jesus. Pelos olhos da fé, eu posso contemplar a vitória, a bênção, a graça de Deus neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é poderoso, Ele quer fazer milagres. Precisamos de chão para curar. Aleluia. Ele é poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja. o nome de Jesus. Aleluia. Vão recebendo a bênção, vão recebendo a unção, vão recebendo a graça e a glória do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Deus te poder. Sublime Deus. Teu nome é vida, teu nome é glória, teu nome é graça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja estenda a mão para cá e ore comigo agora. Estenda as mãos para cá. Celebrando na fé. Contemplando. A vitória. Amém. Tomando esse lugar, Senhor. O mundo vai parar. Oh, Deus. Sim. Faz milagre. Pelo teu grande. Senhor Jesus, em teu unção agora, cura o teu povo, ajuda pelo teu amor, ajuda pela tua vontade. Deus, Deus de amor, só será hoje aqui pelos olhos da fé, Jesus. Oh, aleluia, manda a tua bênção, Senhor. Manda a tua graça, nós queremos em ti, queremos o teu poder. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Espírito Santo, vai ungindo agora, vai ungindo, vai abençoando, vai ajudando. Faça o sangue de Jesus agora. Oh, aleluia. Batiza agora, Jesus, com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo, Jesus. Batiza, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glórias ao Senhor. Orvalho de irmão cantando: Senhor, dê a tua graça, a tua bênção e o teu poder agora. Manifesta a tua bondade, o teu grande poder sobre cada um, Senhor. O teu poder para curar, para abençoar e ajudar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique aqui à frente, não saiam daqui. Enquanto o coral louva o nome do Senhor, glorifique a Deus, glorifique a Deus. Já estaremos terminando. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glorifique a Deus. Pode ficar em pé ou assentar como queira, mas os irmãos que estão aqui à frente não saiam daqui. Permaneça em pé aqui um pouco. Os irmãos que estão lá, quiserem assentar ou ficar em pé, você tem a liberdade. Somente os que estão aqui à frente. E você vai receber mais bênção de Deus através do louvor nesta noite. Eu profetizo para você a bênção, a graça, a vitória, o poder em nome de Jesus. Aleluia. A distosa cidade deve ser linda. Você quer ir para aquela linda cidade? Vai orando agora, vai pedindo agora, vai falando agora. O Espírito Santo pode te encher, pode te batizar agora. Aleluia. Aleluia. É noite de bênção, é noite de vitória. Glória a Deus, recebam poder, recebam poder, recebam unção. Nós vamos ver anjos querubins lá no céu, lá no céu, lá no céu. Aleluia, e com eles vão entoar louvores. Aleluia. Coisa linda, ouçam esse hino e glorifique a Deus. Aleluia. igreja. Jesus vem buscar um povo santo, um povo remido pelo seu sangue. Para lá voaremos, voaremos, e estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia. Igreja do Senhor, Igreja do Senhor. Para terminar, fique em pé. Vira para o seu irmão e diga: eu quero encontrar contigo naquela cidade. Eu quero encontrar contigo no céu. Eu quero ir para o céu. Aperte a mão do seu irmão. Não precisa temer, não. Diga para ele: eu quero ir. Eu quero te encontrar ali. Oh, glória! Mas para ir para os céus, precisamos guardar a palavra de Deus. Não é no oba-oba, não é no pula-pula, não é no grita-grita, mas é na unção, é no poder, é na graça. Aleluia. Estar ali, oh glória, glória, glória a Deus, glória a Deus. Nós já estamos sentindo um pedacinho do céu aqui na terra, já estamos sentindo o gozo do céu aqui na terra. Imaginem quando estivermos ali. Aleluia, aleluia, aleluia. Os trabalhos prosseguem normais. Segunda-feira começa a escola bíblica. E todos são convidados a participarem. Vamos agradecer a Deus mais uma vez. Você que veio à frente agora, levante a sua mão e agradeça a Deus. Senhor, eu quero te agradecer por estas bênçãos. Quero te agradecer pela tua misericórdia. Quero te louvar pelo teu santo amor. Quero te agradecer pela tua bondade. Também oramos pelo irmão José Cardoso, que está hospitalizado. Estende as mãos sobre ele. Cura o teu servo ali no hospital. Senhor, eu te agradeço porque as tuas mãos estão estendidas lá no hospital para curar o irmão José Cardoso e todos quantos estão enfermos. Ó Deus, os que pediram oração, eu estou certo que os teus ouvidos estão atentos, Senhor, para atender. Ó, eu te agradeço porque a tua glória é infinita. Eu te agradeço porque tu está presente e a tua igreja está marchando para o céu. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua igreja está lavada no sangue de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, ó Deus, pelas vidas, pelos teus servos aqui presentes. Assim abençoa grandemente, dando o teu poder. Nos leva em paz para os nossos lares. Guarda-nos do mal. Proteja-nos pelo teu amor. Dá-nos uma noite de paz e de bênçãos. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estendo as mãos, o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós e dizemos juntos: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.